mais um podcast Geração 148. Esse é o podcast número 2. Uhul, número 2. Eu sou Felipe Tonasso, estou aqui com meu parceiro Ezequiel Gomes. É um prazer estar aqui com vocês. Estamos aqui também com o Fábio Martinelli. É isso aí, galera. Sou estudante aqui do NASP, estudante universitário. A gente trabalha junto com uma galera lá no Geração 148 e vamos ver se a gente consegue ser relevante nesse programa hoje. Programa. Que vai falar sobre o que, Fábio, esse programa? A gente vai falar sobre o que mesmo? Ministério Jovem com... propósito. Ah, muito bem. Pensei que você não sabia, você foi convidado e tinha esquecido o tema. Pois é, brincadeira. Sabia o tema. Tá, e nós estamos aqui também com o... Wellington. Também sou estudante aqui do NASP, também meio parceiro de ideias aí com o Fábio, a gente sempre tem isso aí. Legal. Então, o nosso primeiro tema, Ezequiel, foi Missão Global. Aliás, vamos fazer já um adendo aqui para quem ainda não entendeu o que é podcast, né? De repente o cara clica lá no site e olha que tem 50 minutos e fala, nossa, eu não vou ouvir esse negócio, é um sermão, né? Mas às vezes quando experimenta a primeira vez, baixa. Comigo foi assim, eu fiz o primeiro download, coloquei ali no iPod, fui ouvindo, falei, cara, gostoso isso, me ensinou bastante, aprendi muito, várias indicações de livros legais e muitas ideias bacanas. E, de repente, você está ouvindo agora aí e ainda não sabe o que é podcast. Ezequiel, o que é podcast? Bom, podcast ele é uma mídia em formato de áudio. Digital. Digital, para que você possa baixar, ouvir no seu computador, no seu celular, aonde quer que você tenha acesso a ele. E, de repente, até mesmo colocar num pendrive, vai viajar, coloca no som do carro, vai ouvindo, no qual você vai entrar em contato com conteúdo relevante, que realmente é o propósito do podcast, é dividir esse conteúdo com as pessoas. E nesse clima de conversa, né? Isso que é o mais legal, não é uma palestra, não é um sermão. E você pode participar também no Twitter, quando a gente faz as gravações, que nem estamos gravando agora, o Twitter está sendo aqui acionado, então você pode participar ao vivo, comentar no blog, e a gente vai ler aqui alguns comentários do nosso tema anterior, sobre Missão Global. E não, de repente, separar um tempo especial para o podcast, mas ouvir durante o dia, durante o momento de navegar na internet, essa é uma viciante, dica legal. Né? Tem que experimentar. Tem que experimentar. Tem que experimentar. Então tá bom, vamos fazer o seguinte, Fábio. Nesse momento eu vou ler alguns recados do primeiro podcast, Missão Global. Então aqui, o Luiz Paulo, no blog aqui, ele disse o seguinte, fantástico, muito bom saber que temos pessoas como vocês para nos inspirar a trabalhar, estudar a palavra de Deus e a executar nosso melhor pela missão. Parabéns pela ideia, fantástica mesmo. Quero muito fazer parte disso. Muito bem. Olha que interessante. O projeto o objetivo é esse mesmo, que as pessoas gostem e se envolvam, não apenas gostem. E se envolvam e façam parte, e opinem e comecem a divulgar de repente também, né? Essa ideia por aí, nos seus blogs e tudo mais. Vamos lá. João F. Tojal. Eu não sei de onde é, não deixou aqui o local, mas ele disse o seguinte. Estou muito feliz por encontrar um podcast adventista. Sou ouvinte assíduo de podcasts como Irmãos.com, podcast do Bullet, Nerdcast, Papo Tech, Café Brasil. Porém, sempre senti falta de um programa feito por pessoas que professam a mesma fé que eu. Excelente tema, conteúdo relevante, atual, muito bem desenvolvido, executado e a edição ficou boa também. Quando sairá o segundo? Estou aguardando. Muito bem. Valeu. Obrigado sucesso. obrigado pelos elogios aí da nossa super edição de gravador de mão, né, Ezequiel? Mas agora, a semana que vem já estará no ar. Na verdade, vamos colocar isso amanhã. O sucesso é global, né? Porque eu tenho alguns amigos, por exemplo, lá nos Estados Unidos, que eles estão fazendo um evangelismo na Filadélfia. Eles saíram da Bahia, do IAN, para ir para lá. E eles estão lá em contato com o podcast aí do Geração 148, ouvindo a respeito da missão, contribuindo, se interessando e percebendo na pele deles essa experiência da missão, que foi o tema que nós tratamos no outro podcast. Então, ou seja, uma mídia com um potencial enorme. Tá, então vamos para o que interessa agora, que é nosso assunto de hoje. Ministério Jovem com propósito, tá? Primeiro, o que é ministério? Vamos definir isso. Bom, para começar, ministério ele tem que ver com missão. Você começa um ministério com um objetivo, né? Onde você quer chegar, uma missão. Então, um ministério sem uma missão, ou uma missão que seja fraca, e a gente vai poder definir daqui a pouquinho o que pode ser isso, ele não vai conseguir atingir o objetivo maior. Ele não vai caber dentro dessa missão, entendeu? Vai ficar meio sem propósito. Sem propósito. É isso aí. Ministério tem a ver com serviço, né? O ministro, na verdade, é aquele que serve. Então, o ministério tem que servir primeiro para alguma coisa, né? O ministério só serve se servir para alguma coisa. Eu gosto da questão do ministério com ministração. Você está concedendo alguma coisa, você está compartilhando uma questão, um conteúdo, uma forma de vida, uma filosofia, uma realidade, uma salvação. Servindo os outros. Servindo, amando, enfim, vivendo, né? Tá, agora a propósito, eu digitei aqui no Google, no Super Wiki Dicionário aqui. É muito simples. Propósito é a intenção. Propósito é o objetivo visado. Propósito é a razão pela qual algo é criado, né? Agora, vamos já jogar um primeiro problema. Hoje a gente tem, vou falar do que eu sinto, tá? A gente tem uma igreja gigante, mundial, não vou ter a estatística correta, mas de jovens abaixo de 30 anos, né, frequentando, fomentando essa igreja. E a gente tem uma dificuldade tremenda, que é alcançar jovens da mesma idade, da mesma situação, do mesmo momento da vida, para poder traduzir o evangelho para essa pessoa. Por que vocês acham que acontece essa dificuldade? Por que que o ministério não é relevante, às vezes, nas igrejas locais? Fala aí da experiência de vocês. É que a gente tem hoje esse lance da gente tentar conseguir alcançar o jovem que está lá fora, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma dificuldade, eu acho que parte daí o problema, uma dificuldade de manter o jovem que já está dentro. Porque daí, quando ele chega na época da juventude, o que que vai acontecer com ele? Ele vai começar a ser atacado por tentações que antes ele não tinha. Uhum. E se ele não tiver ali uma base na igreja, o que que vai acontecer? Além da gente não conseguir trazer quem está fora, a gente vai perder quem está dentro. Tá, mas esse processo de buscar quem está fora, esse exemplo de estar fora do corpo de Cristo, vamos dizer assim, quem não conhece, não tem essa visão, essa dimensão, não é um processo que acontece ao mesmo tempo? Por exemplo, enquanto eu busco, eu começo a trabalhar essa salvação em mim também? É mesmo porque quando você entra em contato com o mundo, com a realidade, você precisa, de alguma forma, levar então esse conteúdo que é teu, o qual você ama, no qual te conquistou e te salvou efetivamente, para as outras pessoas. E nesse momento você vai encontrar pessoas para as quais a tua forma de entender não é totalmente relevante, ou não é totalmente compreensível, traduzida em linguagem acessível. Então o que acontece? Você vai precisar então, a partir do momento que você vai entrar em contato com outros jovens, de uma boa concepção cristã de tudo, de sexualidade, de drogas, de diversão, de palavrão, do que é, do que não é, de esporte, de vida de uma forma geral. E agora sim, você vai ter que levar isso para as pessoas, de forma que elas entendam que seguir a Cristo é muito melhor do que seguir qualquer outra filosofia, qualquer outra questão, qualquer outro espírito. Agora, como é que você faz isso? Você faz isso sendo relevante, primeiro, para aquela pessoa, na linguagem dela. Não quer dizer você relativizar a linguagem do Evangelho para falar com ela. O que significa é o seguinte: significa você mostrar para ela que, olha, é muito melhor amar do que odiar. E aí, qual que é o sentido de você ir para um campo de futebol, sair gritando que você quer matar, que o juiz não sei o quê? Não faz parte mais da vida do cristão. E você pode conquistar as pessoas para Cristo dessa forma? Com certeza. Mostrando para ela no teu exemplo o que é ser cristão. Eu acho, então, onde que está a raiz do problema? Por que a gente já não está sendo relevante? Porque não está sendo relevante para nós. E se não é para nós, com certeza não vai ser para o outro. Tá, e por que que não é relevante para nós? Eu acho o seguinte, que eu acho que houve uma... Não que a gente perdeu, a gente trocou o propósito. Porque se a gente começar a ver a história da nossa igreja, desde o começo, o ministério começou com o ministério jovem, porque eles eram jovens. O que eles buscavam? Eles tinham algo em comum, eles queriam estudar a Bíblia, eles queriam conhecer mais a Bíblia, e eles faziam grupos para reunir. Tanto que a lição de jovens saiu com esse propósito. O Tiago White, ele queria manter o jovem na igreja. Então ele notou que o jovem precisava estudar para manter na igreja. Conteúdo. O problema hoje é que a gente, ao mesmo tempo que a gente busca o conteúdo, a gente busca o conteúdo para chamar a atenção. Não para mudar a vida das pessoas, não sei se vocês entenderam. Não para ser relevante. A gente quer chamar a atenção para nossa igreja lotar, para o nosso programa, igual, entre as bombar, né? Igual o pessoal fala, não, hoje não lotou a igreja, então não foi bom. Uhum. O pessoal já não pensa mais, pô, hoje uma pessoa saiu da igreja espiritual, ela teve uma convicção de mudança. Ou seja, falta propósito mesmo. Falta propósito. O propósito das pessoas hoje são o quê? Fazer um grande programa para atrair para o nome da igreja dela ficar conhecida, o nome do seu ministério. Não sei se vocês concordam comigo. Sim, a gente, com o Fábio aí, conversamos muito sobre isso já, né, Fábio? E rodamos em algumas igrejas, pelo Brasil mesmo, em alguns diferentes estados, porque muda um pouco a linguagem, né, a abordagem. Uhum. E eu percebo uma coisa muito clara, que existem diretores jovens, líderes de jovens, completamente neuróticos, no sentido de preciso fazer um bom programa. O que eu mais ouço é assim, você podia vir falar num congresso aqui? Você podia vir falar num acampamento aqui? Poderia. Aí eu pergunto, qual é o objetivo do evento? Olha, a gente está tentando fazer uma coisa para reavivar os jovens. É sempre um motivo bom, né? Mas como fazer isso? Baseado num evento? Baseado num cantor que eu vou trazer para minha igreja e vou fazer ali um culto especial com música? E, sabe, falta alguma coisa. Falta alguma coisa para amarrar tudo isso. O programa já não está funcionando mais. Eu vejo, assim, por mim, quando eu entrei, minha família entrou na igreja, eu tinha 6 anos de idade. Então, a igreja cuidou de mim. Então, quando eu entrei, eu fui para o Jardim da Infância. E aquilo para mim era maravilhoso. E a igreja foi cuidando de mim no primários, a igreja foi cuidando de mim no juvenis, que daí eu entrei nos desbravadores. E eles foram cuidando de mim. Mas a criança ela não vive só na igreja. Eu tinha minha vida fora da igreja também. Então, na escola, eu tinha meu ciclo de amizades. Eu nunca estudei em colégio adventista. Então, assim, desde da primeira série até a oitava, eu tive o mesmo grupo de amigos. Só que aí, eu considero uma bênção, né? Meu pai, ele é meio louco da cabeça. E ele trancou, fechou nossa casa e saiu comportar. A gente saiu vender livros. Tá. Né? Então meu pai falou assim, não, vamos embora aqui de Bitinga, vamos agora vender livro. Então eu fui. Aí a influência que eu tive durante quase toda a minha adolescência foi esse convívio de campanhas, de pessoas ali que sempre da igreja. Então esse foi meu convívio. Então eu tive essa sorte. Agora, e o cara que não? E o cara que continua com essas amizades, que agora vai começar a ir pro baile, agora vai sair pra balada. Baile não existe mais, né? Deve ser lá em Bitinga. Só lá em Bitinga que tem baile. Sai na balada. E, tipo, eu fico imaginando, se eu tivesse nesse meio ainda, será que eu teria continuado firme? Ou será que eu teria desviado? Então, eu acredito que a igreja não tá cuidando do jovem nessa fase. Uhum. Tipo assim, se ele gosta de desbravadores, então, quando ele faz 16 anos, ele vira líder. Se ele não gosta... Tem um gap aí que, entre 16... eu sinto isso também. Entre 16 anos, eu vou chutar aí, vai, um jovem... Eu já passei dessa idade, mas vamos lá, 16 a 26, 26, 25. Esse povo que tá no ensino médio, faculdade. Que tá na faculdade, que tá prestando vestibular, cursinho, escolhendo a carreira, gradua, pega o primeiro diploma, esse pessoal, eles estão clamando, como é que eu me envolvo, como é que eu faço? Porque existe um programa que a igreja manda, né, que é bom, que é positivo, que é pensado, que é orado, que é feito com carinho. Só que por que o povo não adere? Por quê? O que está faltando? Então, eu acho que faz um pouco do que falta também é você participar, né, nesse conteúdo ao qual você tem que apresentar para o mundo. Porque a igreja realmente ela tem excelentes conteúdos, excelentes programas para jovem, inclusive de mais de 16, de 20 anos, não tem problema. Só que a questão é, muitos de nós estamos muito separados da produção desse conhecimento. Estamos muito separados de ver esse conhecimento funcionando na vida de outras pessoas, porque nós estamos muitas vezes submersos numa atmosfera de conteúdo bíblico. Nós estamos estudando, por exemplo, uma lição de Romanos agora, uma lição teológica, uma lição profunda, uma lição maravilhosa que a gente está assim, uau. Só que tem um problema. O camarada jovem que está lá se perdendo, entregando a sua vida para um monte de coisa ruim, ele já não tem mais nenhum tipo de desejo de se relacionar com Deus que de alguma forma ele sabe que é santo, que é bom, que é justo, que julga, que vai voltar, que ama. Então o que acontece? Esse camarada não tem esse conteúdo no coração dele. Se você que tem, chegar para ele e dizer assim, olha, o cristão não é aquele que é melhor que o outro. O cristão é aquele que entendeu que Deus ama a todos e que por causa disso ama a Deus em resposta. Aí a visão começa a mudar um pouco. E aí começa a ter propósito, você começa a ver que esse conteúdo que você tem em abundância está faltando ali na esquina da tua casa. E aí você tem qual que é o propósito do Ministério Jovem? É ali na esquina, não para beber uma cerveja com ele, não para fazer nada com ele, mas pelo contrário, para tirar ele dali, para ele perceber que existe algo além, algo melhor para ele, e é para ele, porque a salvação é para quem? Para quem não merece mesmo, que tá no boteco ali na esquina da sua casa. E a gente vê o seguinte, tá na mão de poucos, né? Vamos falar da prática, uma igreja local. Você tem aí 500 membros, 300 membros, não importa. Você tem o quê? Um diretor jovem, um líder jovem. Tem uma equipe associada. Vamos falar de prática e realidade. Qual é a primeira preocupação dessa equipe em 1º de janeiro, quando eles se juntam, foram nomeados e vão sentar? Qual é a primeira preocupação no normal, num senso comum? Joga aberto aí. Eu sou de uma igreja grande, sou de Curitiba. Uhum. E lá na igreja que eu frequento, Igreja do Portão, a gente... Tem sempre, olha, já foca em programação, não sei se todas as igrejas são iguais. Que de primeiro gênero, o que você pensa? Já pensa no caminho de carnaval. Certo. Ou seja, o seu foco de propósito e missão... Já ficou pra trás. Já ficou pra trás, já tá pensando no caminho de carnaval. O que tem que bombar, ter, que tem que... geralmente é uma coisa interna. Que a gente vai, qual cantor que a gente vai chamar? Qual cantor vamos chamar? Quem que é o pastor? Uhum. Sempre o quê? Programação. É que o pessoal busca quantidade em vez de qualidade, eu penso assim... Vê o propósito do Ministério Jovem lá, salvar do pecado e guiar no serviço. A hora que a gente entender isso, que é algo... Eu acho que é fantástico, se você conseguir entender, igual ele falou, que o seu alvo é buscar o jovem de lá, em vez de segurar ele só 30 minutos na igreja, para depois ele sair sábado à noite e apontar, você manter a espiritualidade dele viva, acesa. E o mundo é muito forte. Eu acho que nosso ministério infantil é um dos melhores que tem. Existem vários âmbitos, existe um coral forte... que pra quem gosta de cantar, existe o desbravador forte pra quem gosta de desbravador. E quem não gosta de E quem não gosta dos dois? Não existe. Daí ele, e também existe um preconceito do jovem de algumas programações. Ele olha, não, eu não vou por causa disso, eu não vou... Só que aí que tá. Isso também revela um pouco da imaturidade do jovem. Porque assim, o jovem ele tá ali, realmente ele não gosta de desbravadores, ou ele não gosta do coral, ou ele não gosta do acampamento. Eu, por exemplo, não gosto de acampamento. Então, mas o que que acontece? Isso quer dizer que então eu vou... Ah, a igreja não tem nada pra mim. Pera aí. A igreja, por exemplo, tem um livro da Associação Geral sobre as profecias de Daniel. Eu sou jovem, o que que eu tô fazendo? Eu tô traduzindo o conteúdo desse livro em vídeos pro YouTube. Eu tô gravando o áudio, eu tô fazendo um PowerPoint em cima disso. Porque disso você gosta. Porque eu gosto disso, porque eu gosto de compartilhar a doutrina sobre Daniel, sobre Apocalipse. Também, se você não gosta de fazer isso que eu gosto de fazer, você tem mil outras coisas para fazer. Então, o fato é que a gente não pode colocar também a nossa espiritualidade, a nossa missão, na mão de um corpo... Na mão de um líder. Líder que vai te mandar isso. Se não mandar, você não vai. É isso que falta. Essa independência, ela é ideológica. Porque, primeiro, vamos entender, né? Acontece muita coisa assim. Bom, tem o líder JA, vamos dizer, tem o líder jovem. Eu tenho a equipe. Então, eu tenho 300 jovens na igreja, vamos dar um exemplo. E eu tenho 5 que vão fazer a comissão ali de programações, de eventos. Os outros 295, o que eles estão fazendo? Esperando descer conteúdo, esperando programação. Então, na verdade, quem cria esse vício, essa geração viciada em programa, viciada em evento, viciada em música de alta qualidade, em sermão de alta qualidade, onde eu choro, me emociono, atendo apelo. Quem cria isso? Somos nós. São os 295 que não chegam com uma ideia, ou que tem o coração. O que eu mais ouço, Fábio, e vocês estão aqui, eu falo muito com o Fábio sobre isso, é assim, como é que eu posso ajudar? Eu tenho dons, eu fotografo, eu sei fazer um blog, tem muita coisa, eu gosto de artesanato, eu gosto de criança, eu gosto de escrever poesia, sabe, tem tanta coisa legal, até essa história da poesia é interessante, pra dar um exemplo de Ministério Jovem com Propósito, olha só. Fábio, pra não ficar falando Emmanuel. Muito aqui, fala do Emmanuel aí, o que ele resolveu fazer? Pois é, o Emmanuel é um amigo nosso, e ele entendeu esse lance aí de propósito, em tudo que ele faz. E certa vez ele escutou o Tonasso, quando o Tonasso foi apresentar o Geração aqui no NASP, ele escutou o Tonasso falando exatamente isso, que se você for fazer alguma coisa, e essa coisa que você for fazer não tiver um propósito, não tiver cabendo no propósito maior, na missão maior, ela não vai fazer sentido, e ele entendeu isso. E ele tinha um projeto na cabeça dele, que era escrever um livro de poesias. Ele é de Angola. Ele é de Angola, e esse livro, como qual é o nome mesmo? Ecos de Angola, né? E, então ele escreveu esse livro de poesia. Agora, como que ele ia poder usar esse projeto nessa missão maior? Como que isso aí ia caber? Ele fez o que ele gostava. Agora, como tornar o que eu gosto relevante para a glória de Deus, para o reino dele aqui? Pois é, foi aí que ele teve a ideia de reverter parte do lucro que ele vai ter desse material para algumas crianças da Angola que têm necessidades. Então é um kit que ele está montando. Né, que vai Bíblia infantil, vai mais brinquedo, ou mais seja, você compra o livro, vai R$30, isso. R$15 do livro é destinado. Nesse exato momento onde você compra, esses R$15 estão virando Bíblia, remédio, apoio e Angola no país dele. Então, quando ele me falou isso aí, o Fábio estava perto de mim. Falei, peraí, isso é ministério com propósito, né? E você vê que ministério amplo é alimentar fisicamente, é alimentar espiritualmente, é salvar. E ele dependeu de quem? De ninguém. Ele tinha uma ideia e ele foi atrás. Né? Então, eu posso só dar um exemplo? Vai lá. Semestre passado, um amigo meu, conversando no MSN, ele pegou a liderança, assim, de cara, assim, lá, a liderança do JA. E ele me procurou desesperado. Fábio, semana que vem tem programa JA, eu não sei o que eu faço, tal. Ele é lá do Paraná. E agora, não sei, me dá ideia, eu preciso de ideias. Fala aí, que programa que eu posso fazer aqui? E eu conheço a igreja dele lá. A igreja dele tem na esquina, assim, do lado tem um asilo. Eu falei pra ele, é o seguinte, você vai fazer o seguinte, é o melhor programa que eu posso te passar. Junta os irmãos na igreja, certo? Na hora do JA mesmo, deixa lá, faz propaganda, coloca um nome legal no programa e manda vir irmãos. Na hora que tiver todo mundo lá, você manda todo mundo levantar e vai todo mundo lá pro asilo. E vocês vão passar a tarde com os velhinhos. Conversa com algumas irmãs piedosas pra levar suco, levar bolo e tal. E todo mundo vai pra lá, mas não conta pra ninguém. Ele não contou pra ninguém, foi uma surpresa pros irmãos levantar, só que foi algo relevante. Quando eu perguntei pra ele, e aí, como que foi? Ele falou assim, nossa, os irmãos, foi um sábado totalmente diferente pra eles. Então, a gente tem duas opções, né? Ou sentar e assistir um programa, ou realmente cumprir missão. Uhum. É, eu queria voltar para essa parte do exemplo prático da igreja, porque é o seguinte, tá, eu sento, então vamos dar uma ideia para quem está ouvindo. Uhum. Eu não sei quem está ouvindo, tem gente que não se identifica com o Ministério Jovem, tem gente que nem sabe do que a gente está falando, tem gente que está sentindo no coração, ah, eu realmente preciso fazer algo na minha vida espiritual com os jovens que eu gosto, na minha igreja, e não consigo, né? Então, um exemplo, eu sento e defino qual é a visão. Tá? Então, o que, que guia? Qual é o propósito desse ministério existir nessa igreja, nessa comunidade? Então, a gente chegou a um consenso, depois de muitas conversas, que o propósito é missão. Se não tem missão, não faz sentido você se juntar toda semana, né? Pra comer junto, pra orar junto, pra dar risada, pra... Não faz sentido, para por ali, né? Perde a essência. Então, tá, eu tenho missão. Agora, como é que... Eu tendo a missão, como é que agora, então, eu vou traduzir as minhas ações no meu ministério encaixando missão? Então, dá uma ideia do que aconteceu, de repente, no portão lá, que você vê assim, ah, tá, vai vir um cantor de fora, vai vir um... Como é que eu faço isso virar missão? Porque tem que virar missão. Se não virar missão, pra mim, não é ministério. E não tem propósito. Olhando agora com mais maturidade, faz 2 anos, assim, eu fui diretor muito jovem, assim, da igreja. Por quê? Porque os jovens não estavam com preguiça, igual, queriam sentar, cruzar os braços e assistir. E eu acho importante que vocês falaram, e o importante ainda, além de você ter o propósito, é você passar antes de fazer para os seus liderados. A visão tem que contagiar. Para a igreja, isso. Porque se você tem o propósito, mas quem está te ajudando ali não tem... Como que ele vai ter uma motivação para fazer? Eu acho que isso é importante. Eu acho que primeiro, se você fosse para começar, eu acho que primeiro você tem que ter uma reforma espiritual. O que, que você quer? Primeiro você tem que buscar para Deus. O que, que você quer? Você tem que sentar e orar junto com a sua equipe. Eu acho que como que você quer levar outros a ter uma reforma ou buscar outros para fazer parte daquilo se primeiramente a sua equipe não está bem com Deus? Se você não está bem com Deus? Eu acho muito importante isso. Que se você não tá ligado com Deus, como que você vai fazer a obra dele? Acho que primeiro você tem que sentar, orar, tem que ter muita convicção do que você tá fazendo. É, quando a gente tá afastado de Deus, o único propósito é correr e sair correndo da presença dele, né? O propósito é... O propósito. É, não, porque essa vontade de missão, ela brota de um coração. Que tá consagrado, que tá, sabe, entendendo a dimensão do que é o amor de Deus. E o jovem, né, tá constrangendo você. O jovem tem muito disso, o jovem quer fazer. O fato todo mundo quer fazer. Se tem uma coisa que eu aprendi, todo jovem, não tem um que vai falar assim, ah, eu não quero porque pra mim não faz sentido. Sempre vai fazer sentido se o sentido ficar claro pra ele. Sim, e pro jovem que não tem sentido, ele não tá na igreja, ele não tá ouvindo esse podcast. Uhum. Quem tá ouvindo, quem tá se envolvendo, quem tá pensando, é quem quer. Uhum. E quem quer, é, também assim, tem que parar com essa coisa de não ter o que fazer. Gente, tem muito fazer. Ah, barreiras, por exemplo, meu pastor não deixa... Ah, o ancião barrou o projeto. O ancião não vai barrar o projeto de você ir na praça, distribuir os seus folhetos, distribuir o seu projeto. Você tocou num ponto agora, só pra ir na praça, distribuir folheto, é relevante? Se não for, tem que se criar alguma coisa que seja. Não, eu tô questionando porque, olha só onde vai chegar. Jovens, vamos evangelizar. Aí, oxa, vamos evangelizar. Que maravilha, nosso ministério evangeliza. O que a gente faz? A gente dá folheto na praça. Sabe, eu acho que a gente tá num momento do mundo onde essa geração que pensa, que é antenada, tem Twitter, tem iPhone, tem... Sabe, esse povo que tá ligado em tudo que acontece, não dá mais pra você chegar num cara e entregar um folheto e falar assim, olha, meu amigo, Deus te abençoe. Isso vai mudar e achar que você tá evangelizando. Não, peraí. Né? O folheto faz milagre? Faz. O folheto rasgado no chão, um bêbado pega, lê, Deus vai pra igreja, usa. Mas basta para alguém que tem tanta capacidade, tanta inteligência, tanto dom. Eu tentava contornar isso do seguinte, eu gosto muito de conteúdo bíblico. Então o que eu fazia? Realmente eu me incomodo tremendamente com os folhetos, 3 versinhos, não, vai mudar só, sua vida. Só para bater aqui, o assunto não é contra folheto. Tá? O folheto é legal. Não, mas o fato, eu me incomodo. Então o que acontece? O que eu fazia? Eu pegava o livro O Grande Conflito, Desejado de Todas as Nações, escolhia um capítulo que para mim calava no fundo do meu coração. Então ali falava da divindade de Cristo, ou da queda de Satanás, ou do sábado, ou da lei, da graça. E eu ia no Xerox e eu tirava R$100 por mês de cópia em Xerox. Eu não sabia disso. Eu saía do Xerox com um bolo de coisa e eu saía nos semáforos, nas ruas. Por quê? Porque eu queria que a pessoa que recebesse o meu folhetinho, ela não recebesse um Jesus é o caminho, a verdade e a vida, conquanto isso seja verdade e isso salve. Eu queria que ela pensasse e ali ia ter um monte de texto, um monte de reflexão, um raciocínio lógico para a qual ela pudesse de alguma forma atentar e transformar ali a vida dela. Então, é possível. Então, essa foi uma forma que eu tentei de contornar essa situação, que é real, que às vezes o folhetinho já tá batido. Você tem que criar o Twitter, não é o folhetinho, você tem que criar o seu canal no YouTube. Mas, fazer. Mas o texto frio, o texto na mão desse cara, é suficiente também? Não. Entendeu? Às vezes essa é a minha pergunta. A pessoa busca um contato, uma amizade. Hoje as pessoas elas estão querendo de relacionamento. O evangelho é encarnado, né? Você tem que... Igual, eu criei um projeto pessoal, assim, até contei pro Fábio, que é o quê? Eu fiz um blog na internet e eu fiz um cartão, coloquei o endereço do blog. E quando eu entro em contato com as pessoas, eu faço amizade. Igual, eu viajo muito pra casa. Que a gente tá aqui no internato, a gente viaja bastante. O que, que eu faço? Eu tento conversar com as pessoas que estão do meu lado e tento dar esse cartão. Se a pessoa gostou de mim, gostou da forma que eu abordei, ela vai buscar o site, vai entrar e lá eu conto uma visão diferente do que eu, como eu vejo o cristianismo. E como ela pode ver, eu tento sutilmente... Ah, você fez um blog e fez um cartão do blog. Isso. E aí você distribui para pessoas que você teve um contato. Porque aí eu já quebro um preconceito que ela tem, vamos dizer assim, de igreja, de folheto. É uma logo legal, é um site legal. Ela vai entrar se ela estiver interessada. Qual é o endereço do seu blog? O endereço já faz agora a propaganda já. É acesseavida.blogspot.com. Acesse a vida. É tipo vai ter um grupo... esse podcast lá para baixar? Se você me permitir, eu colocar. Legal. E o nome do projeto a gente fez Seven. E uma das nossas mentalidades que a gente tem lá em Curitiba foi assim, como que eu me converteria? Se eu não fosse adventista, o que me chamaria atenção para vir? Ah, isso é uma pergunta. E a gente fez um culto lá na igreja, que foi chamado culto jovem com sorvete. O que a gente fez? A gente foi para um salão jovem e cada um dos jovens, eles tiveram que trazer um sorvete, um pote de sorvete e um não adventista. Certo. Então a gente ficou mais de 350 jovens, todos jovens, comendo sorvete e falando de Deus. Tá, aí você chegou num ponto que eu tô tentando, desde o começo, que a gente estabelecer de forma prática, para quem tá ouvindo. Dá para fazer toda e qualquer ação com propósito. Comer sorvete. Dá. Comer sorvete tem propósito aí. Tem propósito. Por quê? Porque eu não tô comendo sorvete para encher um evento, eu não tô comendo sorvete porque sorvete é bom, eu não tô comendo sorvete porque é o dia do sorvete nacional, internacional do sorvete, não. Eu tô comendo sorvete porque eu quero trazer um amigo e ele sinta a vontade no nosso meio para que ele entenda que tem mais nesse povo que come sorvete e dá risada sem bebida, por exemplo. Que come sorvete e dá risada sem a questão da paquera, da sexualidade liberada. Esse cara tem que olhar para esse povo e falar, pô, eles são alegres. É. Né? E aí, começa um contato, uma caminhada. Né? Só que aí que eu penso muito sobre isso agora, da continuidade das ações. Eu tenho essa sorvetada, e depois? E depois? O que eu tenho? Poxa, então eu já tenho programado do sorvete para semana que vem, eu tenho programado um passeio no domingo, que nesse passeio eu vou começar a introduzir alguns conceitos de Bíblia já. Né? E no outro, eu convido esse cara que está bem interessado, já fez amigos no dia do sorvete, já trocou e-mail, já... Esse cara, você quer estudar Bíblia? Porque a gente está tendo um grupo jovem que estuda a Bíblia. A gente, uma caminhada, aprender sobre Jesus, como orar, o que fazer, o que ele fez por nós. E começa. Mas aí tem propósito. Sorvete tem propósito, passeio tem propósito. O que eu vejo hoje é passeio sem propósito, sorvete sem propósito e grupo jovem sem propósito. Sem propósito. Programações, entendeu? Sem propósito. E falta planejamento, né? Igual você. Planejamento. Tocou, você tocou o assunto, o meu pastor não vai permitir. Mas você teve coragem de pegar um papel, escrever o seu propósito, onde você quer chegar, para que você está fazendo aquilo e levar para o seu pastor? E teu pastor, às vezes, pode ser que seja um camarada ungido de Deus, tem o seu ministério, mas a vocação dele não é jovem. Ele ama famílias, ele não vê os jovens como um potencial. Vai ver, ele é limitado nesse sentido, na visão, e você não pode depender de um pastor. E isso não impede o ministério. Nunca impediu. Não vai impedir. Não vai impedir. E não espere apoio. Eu acho que eu aprendi isso no Ministério Jovem. Não espere apoio. Vá atrás, tenta fazer. Porque às vezes, se você desanimar com a primeira pessoa que diz não... E é interessante, realmente, não espere apoio dos homens, mas espere todo o apoio de Deus. Exatamente. Porque ele vai dar esse apoio. A gente está numa geração que é a crise do compromisso, né? A gente tem gente que ama estar participando de alguma coisa, ama estar presente, mas quando tem que haver compromisso, quem é que vai então pagar o preço? Aí você tem várias pessoas que não querem, porque as prioridades são outras, é o estudo, é o namoro, é os finais de semana que ele quer ter livre, não quer ter um compromisso. Hoje, vocês acham, né, que pode ser feito para a gente gerar essa visão de que o compromisso vale a pena dentro do Ministério Jovem? Na experiência de vocês. Olha, é tanta coisa que a gente acaba pensando e a gente acaba enxergando o que a igreja tem feito. E eu mesmo, eu fico um tanto quanto desesperado quando acontece assim, quando eu vejo que a igreja não está conseguindo criar propósito nos jovens. Uhum. Eu fui num evento em São Paulo há pouco tempo e deu muitos jovens lá. Uhum. Né? Conseguiram reunir ali mais de 30 mil jovens. Tá. E sabe, teve a programação, cantaram, pregaram, informaram, depois cantaram e terminou. E assim, num ônibus que eu fui, foi um ônibus fechado, na volta, eu não escutei um jovem falando da programação. Nem da música, nem do que ouviram, de nada. Tipo, não voltaram motivados a nada. Então, quando eu vejo esse tipo de coisa, eu penso, poxa vida. É muito dinheiro jogado. É muito dinheiro jogado fora. Aí eu fico pensando, agora, o que falta? O que a gente tem que fazer pra fazer esse ônibus que eu tava voltar assim... Não, a gente precisa fazer isso, a gente precisa fazer aquilo. A gente tá investindo bem, assim, tá aquela coisa legal, porque tá juntando jovens, né? Então, pra juntar 40 mil jovens, tem que ter um negócio legal. Então, o propósito existiu. Existiu, conseguiu juntar. Agora, como criar isso daí no coração deles? Uhum. Como eu sair de lá motivado? Aí eu acredito que a gente precisa aí mudar muita coisa. A gente vai lá de música até discurso. Eu acho que é o principal, o discurso. Eu vejo uma geração que não está entendendo o valor de uma busca por uma visão de Deus. Que visão de Deus é essa que eu falo? Uma visão, primeiro, de quem é Deus, dessa obra desse Deus, dos grandes feitos desse Deus para salvar o homem, e de quem é Deus em caráter. E uma visão de Deus, no sentido de uma visão de Deus em você. E ao seu que redor. Visão Deus está me dando? Então aí você ouve aquele comentário, mas eu faço odontologia, meu dom não é pregar. Meu dom não é falar, eu não sei dar estudo, eu não canto, mas eu fico olhando o potencial, né? Você tem tanto dom, tanta capacidade, tantas vocações diferentes para servir e não tem o propósito. Então vamos falar da parte prática agora, de repente, aí para caminhar para o final. Você tocou um assunto importante só para... Você falou isso do propósito, eu fui imaginando o propósito de Deus para mim. Exato. O propósito de Deus, a gente fica pensando, qual o propósito do Ministério Jovem da minha igreja? Não, se você primeiro, esperar qual isso... qual o propósito que Deus tem para minha vida? Será que o meu propósito está sendo ficar nessa terra e trazer programas aqui, ou o meu propósito é fazer um programa aqui para levar o pessoal para o céu? Qual o meu propósito? E é muito complicado também, porque às vezes a gente estabelece os nossos propósitos teóricos que são lindos. Por exemplo, o propósito do Ministério Jovem, salvar do pecado, guiar no serviço, é lindo. Agora é o seguinte, você está falando isso para uma camada de jovens que não sabe conceituar pecado, não sabe conceituar serviço, e também não sabe o que fazer depois que já sabe conceituar. Então o que acontece? Se não mudar isso, não tem sentido pensar em pecado, pensar em serviço. Agora, se mudar, aí tem sentido. Agora, então, o que vai mudar? Primeiro tem que mudar a ideologia. A gente não pode ter medo de trabalhar com a questão da ideologia, porque assim, olha, a ideologia move as pessoas a fazer qualquer coisa. Se você conseguir implantar uma ideologia realmente cristã no coração do jovem, ele vai voltar do acampamento do ônibus, ele vai voltar pilhado pra fazer. Tá, mas esse aqui, ó, você vai me desculpar, mas pra mim ainda é teórico. Falar de ideologia ainda é teórico. Eu queria trazer vocês para uma dimensão prática da coisa. Vamos imaginar agora, nesse exato momento, alguém que está ouvindo e pensa assim, o que eu vou fazer? Tá bom, então vamos lá. Vamos falar de prática. Assim, eu entendi o poder da ideologia, eu entendo. Só que vamos tentar fazer alguma coisa de prática, só para a gente tentar trazer isso... E essa palavra prática é o que falta, sabe? Exato, é o que eu sinto. Não, não sei vocês, assim, mas é o que eu sinto que falta só um jeito de falar. Uhum. Vamos por aqui? Vamos. Deu errado? Vamos errar rápido, né? Vamos errar rápido. Fala aí o que você fala. A gente estava conversando, eu e o Fábio, esses dias, justamente sobre isso. A gente teve uma ideia e procurando o propósito, a gente chegou à conclusão que todo jovem, pelo menos a maioria, sabe o que tem que fazer. Sabe onde ele não deve ir, sabe o que ele não deve ouvir. Já sabe. Ele sabe tudo nessas questões, assim, até onde ele pode ir. Ele sabe. O problema é que às vezes a gente bate tanto na tecla o que ele não deve fazer, e ele só não está praticando. Acho que é uma questão que a gente tem que pensar muito mesmo. É muito potencial jogado para dizer o que não se faz, o que não se deve ou como se fazer. Mas na hora de fazer, falta oportunidade, né? Então, né? Tem que pegar na mão do jovem mesmo e levar ele até o asilo ali do Exatamente. Lado. Para ele ver que é bom. E não só isso, mas assim, dar ideia para ele de que na esfera onde ele está, independente de qual seja, ele pode fazer. Ele pode praticar a ideologia. Então vamos imaginar aqui que, agora eu vou fazer essa pergunta para vocês, tem um cara que ele vai se formar em engenharia, ele está escutando a gente agora, como que ele pode ser relevante para o reino de Deus, como que ele pode servir, como que ele pode glorificar a Deus através da engenharia? Olha, de início eu já vejo várias coisas que ele pode fazer. Primeiro, se ele se interessar em realmente servir com o dom dele e fazer diferença, o dom que ele tem, sendo engenheiro, podendo ter uma visão de construção, enfim, engenharia civil, você falou isso? Uhum. Tá? Ele pode, como jovem, um exemplo, na comunidade dele, identificar uma casa sem restauração de uma pessoa muito necessitada, que não tem condições de arrumar um telhado que está caindo água lá. E ele, com o seu dom, com a sua... que é uma visão, é uma outra visão que tem um engenheiro sobre aquilo. Olha, eu sei o material que é barato, eu sei como fazer, dá pra gente refazer essa estrutura de maneira simples. Ele pode ir atrás de patrocínio. Ele pode ir atrás de patrocínio, ele tem uma linguagem, uma visão da coisa. E ele junta esse povo, chega pro Jorge e fala, olha, eu quero com o meu dom, com a minha vocação, fazer diferença na vida de alguém. E ali, peraí, não é só uma diferença, né, interessante na vida dessa pessoa, não. Você deu ali pra ela noites e noites de paz, de sono agora, você deu pra ela, né, a questão do conforto e outra. E tem maneira melhor do que testemunhar o amor de Deus, a não ser a prática, né? Não existe, não existe. Essa é a minha igreja, existe aqui nessa comunidade para fazer diferença na vida da senhora. Por isso seu telhado está sendo consertado, né? Então aí você leva um monte de jovem que sobe no telhado, puxa a telha, compra material. É, e um está fotografando essa ação, outro está pondo no blog. Você tem 15 dons trabalhando para uma ação relevante que saiu da cabeça de um engenheiro que viu um telhado quebrado na casa de uma senhora carente. E aí tem propósito, né? Então, só para... eu não sei quanto tempo a gente tem aí. 10 minutos. Vamos gastar esses 10 minutos falando de prática. Mas é porque, assim, a gente jogou aqui várias necessidades, o que a gente tem visto nas igrejas, uhum, e o que a gente vê na nossa igreja, na nossa vida. Agora, já falou o quê? Agora a gente vai falar como. Porque protesto é fácil, mas proposta... vou juntar o meu grupo jovem para repensar. Essa palavra, eu gosto da palavra. Para retracinho pensar a ideia do meu ministério. O que está faltando aqui? Tá, então você está ouvindo agora, o que tá faltando na minha igreja? Por que que a pessoa, por que que o JA não enche? Por que que não faz sentido? Por que que dá um desgaste tremendo fazer agenda? Por que que não tenho verba? Tem que ficar pedindo dinheiro para gente rica da igreja para trazer cantor? Sabe? Para! Vamos parar com essa neurose, vamos falar de propósito. Senta com a tua equipe, primeira dica, e entende a visão. O que que é visão para vocês? O que que eu defino de visão? Bom, visão é onde eu quero chegar. Visão é o porquê. Por que que eu estou trabalhando? Por que que eu vou fazer aquilo? Visão, objetivo real. Tá. Então, primeira objetivo. Coisa, visão. Visão. Tá. A gente deu uma ideia de colocar sempre missão como a visão. Só que essa visão é a geral. Eu tenho que alcançar, uhum, tenho que salvar, eu tenho que guiar no serviço. Agora, visão específica disso. O que que eu vou fazer entre salvar e guiar no serviço? O que que eu vou fazer aqui na minha comunidade? Então, já vou olhar para a tua realidade, para o teu bairro, a tua igreja lá, ou... era Portão? Portão. Era uma região rica? Como é que é? É um bairro que está em crescimento, uhum, próximo do centro, uma região rica. E existe muitos jovens, existe dois shoppings do lado, vamos dizer o seguinte. Uhum. Uma praça, é um lugar bem movimentado. Tá. Porque às vezes alguém está ouvindo e fala assim, ah, bom, mas aqui você não conhece minha realidade. Então tá, então, o segundo passo, eu creio que é olhar para a sua realidade. Para aquilo que realmente faz diferença na sua realidade. O que que eu posso, uhum, fazer aqui? Porque a gente pode dar ideia, ah, vai pro asilo. Ah, aqui não tem asilo. Sim. Entendeu? Então, não é ir no asilo. Como é que eu sou relevante na minha comunidade? Eu acho que assim, análise honesta e profunda com maturidade é o melhor. Primeiro, então, analisar a situação como ela está, como ela é. Traçou a visão. Isso. E sem também acusar simplesmente o fato de que o culpado é o pastor, ou é o Ministério Jovem, ou é a igreja local, ou é o ancião. Não tem nada disso. O culpado sou eu e você, que muitas vezes nos permitimos abrandar a nossa visão do que é Deus. E quando isso acontece, nós temos um problema de estrutura, porque aí não dá. Então, o que acontece? Eu acho que, diante da diversidade de dons, de propósitos mesmo, de propósitos mais específicos dentro do propósito maior, uhum, eu acho que precisa se estabelecer centros de interesse entre os jovens da igreja. Então, tem o jovem que, como eu, ele gosta da teoria, ele gosta da ideologia, da filosofia, da teologia. Você vai botar ele para estudar a Bíblia no profundo. De repente, ele pode cuidar da parte dos estudos, trazer os temas para o grupo desenvolver. Discutir, exatamente. Pensar, fazer um podcast a respeito dos temas, sim, que vocês gostam. É um seminário. Quem gosta de comunicação vai fazer podcast. Tem outro que já é a coisa mais prática, vamos fazer uma caminhada para Cristo, levando enfim, cartazes, vamos fazer uma comunidade, vamos fazer uma ação na comunidade em torno de um asilo, em torno de uma prisão, que jovem adventista... De um hospital, de uma creche, de tudo. De um boteco. Acho legal pensar que você não foi escolhido para ser o Ministério Jovem só da sua igreja, igual a minha igreja, por exemplo, Portão. Eu sou jovem do bairro do Portão, da cidade de Curitiba. Eu sou jovem da cidade de Bitinga. Você pode fazer muita coisa. Não se fechar na igreja. Uhum. O cristão tem esse problema, a gente se fecha na igreja. É, porque se fecha, aí, hoje em dia tem um fenômeno da cesta jovem. Sentamos, traçamos a visão. Se a sua visão foi traçada dizendo nós temos que fazer um bom Ministério Jovem nesse ano, é uma visão fraca. Temos que fazer bons programas, é uma visão fraca. Temos que fazer excelentes programas, é fraca. E aí eu me fecho na Sexta Jovem, convidando pessoas, eu me fecho nos JAs especiais, nos musicais, nas cantatas, e não acontece nada na minha vida. Né? Eu choro, em quantos apelos eu choro, em quantas programações eu sou convidado, e não acontece nada na minha vida. Isso já cria uma cultura de que um é superior ao outro. Exato. Porque aí, quando o cantor X vem, nós temos ali 300 pessoas. Quando sou eu que canto, ou outro que canta, aí é 20 pessoas, 30, 40, não é por aí. E aí você entra naquela neurose que eu falei no início, de que você tem que manter um público. Né? Quando, na verdade, se você tiver 5... Jesus conseguiu fazer alguma coisa com 12. Alguma coisa. No mundo. E desses 12, ele usava 3. E desses 3, ele gostava de um pouquinho mais ali. Dava mais atenção, discipulava um pouquinho, né? Então, hoje... Então, vamos lá. Visão geral. Entendi que é missão. Se você não entendeu ainda, quem tá ouvindo, eu tô dizendo para vocês que faz sentido. A gente concorda aqui, acho que todos concordam que missão faz sentido. Tá, visão específica. Na minha comunidade, como fazer missão com o meu ministério? Beleza. Respondeu isso? A minha comunidade é carente? A minha comunidade é rica, eu não consigo bater nas portas, é secularizada, é difícil acesso do evangelho, noturna, é vida noturna, né? Minha cidade fecha tudo 8 horas da noite, então é difícil. Então, entenda a sua comunidade, seja inteligente para isso. Consciência histórica mesmo, do que surgiu, do porquê que é assim, consciência política, consciência... Saiba, exatamente, você tem que pesquisar. Aí beleza, definido isso, vamos definir então agora ações que vão me fazer cumprir essa visão específica. Que é ser relevante na minha comunidade. Uhum. Então, quem pode fazer o quê? Aí dividir ministério. Aí você tem que aprender a delegar. Né? Porque líder que centraliza também tudo, ele tem que aprender a deixar várias pessoas cuidando de várias ações. Aqui a gente tem um exemplo, Fábio, da Ellen, por exemplo. Uhum. Delegar um dom, né? Uhum. Delegar um dom. A gente sofreu bastante com isso, principalmente no geração. Porque é uma coisa da gente, quando a gente está com um sonho no coração, a gente quer ver o negócio acontecer. E a gente, às vezes, não quer depender das pessoas, porque depender das pessoas, você vai ter que esperar, né? A coisa acontecer ali, pelo menos a parte que você delegou para ela. Mas delegar é de Deus. Uhum. Delegar é de Deus. Delegar é de Deus. Esse negócio aí de não, ficar... ele mesmo, Deus mesmo, se a gente delegou. For fazer uma teologia da delegação. Não, existe. Ele delegou o filho vir ao mundo, ele delegou aos anjos cumprir papéis específicos, aos discípulos. Enfim, tem toda essa questão, não é só liderança. Né? Você tem que saber confiar no outro, e mesmo que ele não saiba, deixar com que ele cresça, deixar com que ele erre. Uhum. E tem um ditado que fala assim, se é para errar, vamos errar rápido, mas não vamos ficar parado. Né? Vamos errar rápido, mas vamos ficar parados. Vou ler só uma citação para piorar aqui. Ellen White. Necessitam-se de homens que orem a Deus, pedindo sabedoria, e que sob a guia de Deus introduzam nova vida nos velhos métodos de trabalho e possam imaginar novos planos e novos métodos para despertar o interesse dos membros da igreja e alcançar os homens e mulheres no mundo. Então, necessito de homens, de jovens que orem pedindo sabedoria para colocar vida nova, novos métodos para alcançar não só os da igreja, mas aqueles que estão fora. Daniel capítulo 1, verso 17 diz que Deus concedeu a Daniel e aqueles jovens sabedoria. Exatamente. Em toda a cultura. E Tiago vai dizer que ela é de graça. Peça a Deus e ela é graça, né? Então eu acho que o jovem tem potencial, o jovem é inteligente por natureza, ele é vivaz por natureza, ele é de alguma forma bastante empenhado e desejoso de fazer, e tem que canalizar essa potencialidade para ação concreta. Exato. Seja ação concreta em termos de estudar e desenvolver o que é a crença, o que é a verdade, ou de ir lá e bater na porta das pessoas e de ajudá-las, em tudo com foco em amar as pessoas, porque essa é a lei. E eu sempre volto nesse sentido de... Esse papo aqui, na verdade, foi um desabafo de muitos, né? De dizer, de repente... Eu queria que quem está ouvindo, e se está ouvindo até agora, ser corajoso, você está pensando assim, poxa, na minha igreja é igual, eu penso igual. Nossa, é legal, realmente, precisa. Se você está nesse lance de precisa, o negócio é com você que está ouvindo. O negócio não é precisa lá na minha igreja, não, precisa com você. Começa agora aí, enquanto você está ouvindo esse podcast agora. Precisa comigo. Então, você está ouvindo a gente agora... preciso pedir sabedoria, preciso de uma visão de quem é Deus, preciso fazer alguma preciso coisa. De uma visão de Deus, e preciso chegar no meu líder jovem que está fazendo programas e que está gastando seu tempo, meu dinheiro, fazendo eventos, e vou dizer para ele assim: líder jovem, eu amo você em Jesus, mas você está errado, porque nós não temos propósito. Diga isso a ele, eu te motivo nesse exato momento, e se puder dizer em nome de Jesus, chegue no seu líder agora e diga: você está errado. Você está perdendo o nosso tempo, o tempo da igreja, o seu tempo. Estamos gastando luz para os seus eventos. Ou seja, claro que estou indo além, mas você está errado. Aí como é que eu faço certo? Aí, meu amigo, ore a Deus. Lembra desse negócio que a gente falou da visão. A visão específica, as ações que são relevantes para a tua comunidade. Aí ele deu o exemplo, né? O sorvete com propósito. Aqui a gente tem um exemplo legal que foi a questão de uma festa junina que eles queriam fazer, né? E crente adora a festa aqui, né? Adora fazer festa aqui. Ah, não pode aquilo, não pode. Mas vamos fazer só um negócio assim, e troca, sem álcool e tudo. Tudo é, né? Tudo bem, vai. Vamos dizer que é válido. E foram fazer, mas vamos fazer aonde essa festa? Fizeram num lar de crianças carentes. Então, em vez de fazer essa festa na igreja, no salão, e todo mundo se deliciar com um pipoca e crentão lá, né? Que é ridículo, mas tudo bem. Essa é minha opinião. O cara vai... Hoje é o dia do protesto. Não, ia vir a proposta agora. O cara vai para um lar de crianças carentes e faz uma festa lá. E aí deixa lá uma semente, dizendo: olha, essa igreja é relevante aqui, eles vieram para cá, eles conhecem a gente, enfim, tem muita coisa que pode acontecer aí, de uma visita. Sabe, Tonácio, eu não fico muito com peso na consciência de falar mesmo assim para essa galera, sabe por quê? Por causa daqueles e-mails que você recebeu lá do Geração. Não, se eu pudesse, vou tentar achar algum aqui. Isso, tenta achar. Porque a gente começa a colocar lá no blog algumas coisas, e a gente começa a fazer o nosso protesto escrito, que a gente sempre fez. E aí a gente começa a receber e-mails. E a galera falando, tipo assim: olha, era isso que eu precisava. Era isso que estava faltando. Quer dizer, tem alguma coisa dormindo no coração do jovem hoje. Ele só não sabe às vezes o que é. E de repente é um podcast que ele escuta da gente, e fala: cara, é isso que a minha igreja está precisando. Eu achei aqui, Fábio. E manda ver lá. Quer ver, ó. Tem um e-mail aqui, eu vou compartilhar com vocês que não ouviram. Bom, primeiro, sou de Fortaleza e gostaria de saber como me envolver nesse projeto e participar do mesmo, né? Já querendo aquela coisa, viu e achou que é relevante. Tô vendo o blog e vi um link dizendo Geração 48. Fiquei curioso em saber o que era e cliquei. Vendo o blog, fiquei fascinado com as ideias. Conforme fui lendo, foi me dando a vontade de formar algo parecido, né? Então, viu lá as ações e tal. Na mesma semana, conversei com alguns amigos e contei sobre o blog, discutimos. E eu queria saber se você tem como disponibilizar material e tudo mais. Alguns e-mails aqui que eu separei, que na verdade não tinha separado, acabei de procurar, fala o seguinte: era tudo que eu sonhava, eu sempre, aqui ó, eu sou de Curitiba, aliás, estou conterrâneo, e me tocou demais, vou orar por cada um de vocês, sua iniciativa é linda, se todos os jovens fizessem isso, tal. A minha pergunta é se ela está fazendo, né? Fortaleza, Curitiba, isso. Brasil, né? Ela de Chapecó? Tem, deixa eu procurar aqui. E é interessante, né, como o jovem, quando ele encontra um propósito, ele encontra uma noção, um sentido, uma razão para o ministério, para amar as pessoas, para amar a Deus, para servir a comunidade, para servir a Deus... Ele se apaixona e ele se envolve, e quando se envolve realmente para fazer a diferença. E é justamente o jovem que vai mudar o mundo, porque assim, olha, aquela geração que já está estagnada, que a luta deles agora é já pela aposentadoria, já é pela, enfim, para manter um mínimo de saúde, para manter um mínimo de alguma coisa, já passou, já não está mais no foco. O foco agora é a gente. Mesmo porque somos nós que daqui 30 anos, 40 anos, 50 anos, vamos estar tendo que viver num mundo que está se acabando, que está se destruindo. Então, assim, propósito. Propósito é essencial. Então, eu só para fechar o negócio dos e-mails, eu recebo pelo menos isso sem nenhum... O Fábio, eu sempre compartilho com ele, né? Pelo menos uns dois por semana, né, Fábio? Um ou dois por semana. Dizendo de pessoas que querem montar um projeto jovem, que querem começar algo novo na igreja. Que, na verdade, de novo, não tem nada. É. Né? Que é exatamente a mesma coisa. É compartilhar, é estar junto, é dividir essa comunidade, é estudar buscar a palavra de Deus, buscar a Deus e ter propósito de missão. Né? Então, assim, para ir caminhando bem pro final agora, Ezequiel, que você tá no limite, acho que nosso tempo... Eu vou só revisar a questão da ideia prática e aí a gente vai deixar, de repente, um recado cada um para poder motivar essa pessoa que está ouvindo. Então, assim, primeira coisa, senta e traça a visão. Porque às vezes a igreja está quebrada também, né? Tá cheio de problemas entre os jovens, então precisa de um resgate, de uma cura ali dentro. Então, mas eu creio que a missão colocada nesse camarada que está precisando de cura, ainda assim faz sentido, para que ele comece a descobrir que o problema dele não é o pior do mundo, que tem gente que nem o Deus que ele conhece. Então, visão específica, como fazer isso na minha comunidade. A gente falou da importância de identificar a tua comunidade. Aí eu venho para ações... Mãos à obra. Ações que vão ter propósito para cumprir essa missão. Então, chamar um cantor que venha cantar só num evento e vai embora, talvez não seja... Não faz sentido. Mas, de repente, se eu chamar um cantor que venha cantar, e esse cantor, eu tenho lá nesse dia um convite, tem um grupo de intercessão, tem um e-mail que eu estou marcando desse visitante para depois mandar uma oração para ele por e-mail, convidá-lo para outro programa, mandar um presente para ele no correio, enfim... Muita ideia. E aí vocês podem ter ideia, vocês são criativos. Internet está aí para isso, para compartilhar, exatamente. Então, assim, eu vou falar meu primeiro, para depois vocês me deixarem para a palavra final, que eu tenho aqui. Então, vou começar. Primeira coisa, peça a Deus uma visão de Deus, de quem Ele é. E peça uma visão de Deus no teu coração, do que Ele quer para a tua vida. Eu acho que se você está ouvindo isso e está pensando assim, a minha igreja precisa mudar, o meu líder está errado, ou então eu estou errado, chegou a sua hora. Não é mais a hora do outro, não é mais a hora da sua igreja fazer algo, é a sua hora de fazer algo. Então comece agora, né? Nesse sábado, junte alguns amigos de confiança, ore com eles, fala, eu preciso fazer alguma coisa. E tem alguns blogs, você pode clicar no link do nosso podcast, vai ter alguns links para você clicar. E livros, de repente, a gente pode indicar também. A gente está aqui para ajudar, para compartilhar. Então ore a Deus, peça essa visão de Deus e essa visão no teu coração e trabalhe, porque a coisa começa a acontecer... E a transformação maior você vai sentir na tua vida. Isso é incrível. Eu queria dividir um pouquinho com vocês do meu Ministério Jovem, se vocês quiserem acessar. Você pode digitar lá simvensenhorjesus.blogspot.com. Simvensenhorjesus.blogspot.com. Ou você digita E-Z-E-K-S-A-L-T, E-Z-E-K Salt. No YouTube você vai achar o meu canal. Uau. Você vai ter um montão de materiais lá que você vai poder primeiro ver, digerir, pensar e, de repente, analisar para quem que você pode disponibilizar esse material, que é relevante, que é interessante. Esse é um ministério meu, eu gosto bastante da teologia, enfim, mas também tem bastante outras coisas que você vai poder também no meu site baixar aí esse podcast, você vai poder estar envolvendo com essas questões que são essenciais para um ministério, para uma vida com propósito. Legal. Vai, Fábio, uma dica para quem está ouvindo, uma última palavra. Eu acho que a grande palavra é faça. Independente de qual seja a área de atuação que você for fazer, tenha sempre em mente o propósito e a glória de Deus na tua vida. Então, se for fazer alguma coisa e isso não caber dentro do... não couber dentro da missão, então não vai fazer sentido. Então, ou faça com propósito ou nem faça. Não perca seu tempo. Não perca o tempo. Bom, queria falar que o Ministério Jovem hoje... Nós temos que deixar de ser só a geração esperança e ser a geração da atitude. Não ficar só esperando, eu acho que a gente deve fazer isso. Amém! Essa foi... Eu vou deixar como palavra final. Esse é o meu recado. Legal, legal. Muito obrigado. Ah, tá, peraí. Dica de um livro muito bom para você que está começando, um autor dá vários passos para você que quer ter um Ministério Jovem com Propósito. O nome do livro é justamente esse, Um Ministério Jovem com Propósito, de Doug Fields. Vale a pena ler, é um livro muito bom. Tá, e os Twitters ficam pro próximo podcast, que não deu tempo de ler. Você que participou, muito obrigado. E... Um abraço. Vamos sair bem.